amigos, viva Moçambique, viva a bandeira, símbolo nacional. Viva Moçambique, viva Moçambique, que por ti o povo lutará. Unido ao mundo inteiro, lutando contra a burguesia, nossa pátria será tu. Viva Moçambique, viva a bandeira, símbolo nacional. Viva Moçambique, que por ti o povo lutará.